glória. Coisa linda estar aqui com vocês cantando essa canção, William. Coisa linda estar aqui com vocês. Obrigado. O prazer é meu, viu? Vamos adorar. Esse é o nome da vitória hoje aqui. Oh, glória. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu lhe digo nessa hora: que o quê? Que a última palavra é do Senhor. Se você não consegue mais orar, pensa que teus inimigos triunfaram. Mas uma coisa eu quero lhe falar. Declare: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Essa da sua bênção hoje aqui. Aí, eu creio nisso, eu recebo. Não está tudo terminado na tua casa. O teu Deus nunca mudou. Sabe por que eu declaro isso? O que promete, Ele cumpre, não falha não. Não duvide do Senhor. E a gente declara o que, William? Deus é Deus sem você. Quem é você? E quem é você sem Deus? O seu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse novo dia. Vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior. A minha vitória, a vitória está garantida. Essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Hoje aqui. Tome posse da sua bênção. Oh,